casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Só eu sei que pra chegar onde estou, eu confesso, lutei, eu lutei. Todo mundo. Desenganos foram pra mais de mil. Indiferenças só Deus sabe quem viu. Mas valeu a pena eu sofrer e lutar. Levanto a bandeira do samba, peço a Deus pra me ajudar. Eu chorei, ah, eu chorei. Quando saí lá de casa, entretei o mundo, eu chorei. Só eu sei que pra chegar onde estou, eu confesso, lutei, eu lutei. Diz, diz, diz. Indiferenças só Deus sabe quem viu. Mas valeu a pena eu sofrer e lutar. Levanto a bandeira do samba, peço a Deus pra me ajudar. Eu chorei.